Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vocês desculpem a insistência, mas eu queria voltar ao tema da diferença entre o discurso do agente político e o discurso do observador científico. A ciência política começa no instante em que Aristóteles faz essa distinção, que todo mundo, é uma distinção fácil de pegar, mas que todo mundo esquece a todo momento. E esta foi justamente a dificuldade que o Erich Fugger encontrou quando estava redigindo a história das ideias políticas, quando ele descobriu o óbvio, que as ideias políticas, qualquer doutrina política que apareça, democracia, socialismo, república, monarquia, fascismo, nazismo, qualquer um que você queira, impeachment, né, não é jamais uma descrição da realidade, mas é um símbolo unificador de uma comunidade de ação. Então, ela não expressa o que está acontecendo, por quê? Porque ela é parte do que está acontecendo. Assim como se você pegar numa peça de teatro, as falas dos personagens não são uma descrição da peça, muito menos uma análise da peça, mas elas são parte da peça. Então, isto, evidentemente, se você as tomar como descrições da realidade, você está se deixando enganar. Mas o problema é que quando aparece uma descrição da realidade, isto é, uma observação científica, partes dela podem ser incorporadas nas ideias políticas e, portanto, se tornam parte desses símbolos unificadores. Na realidade, isso é quase obrigatório, porque os proponentes de movimentos políticos não são mentes científicas, tá certo? Então, eles não produzem eles mesmos o material descritivo do qual eles possam cortar pedaços e aproveitar para os seus próprios fins. Então, eles catam um pouquinho daqui, um pouquinho dali. E, evidentemente, com aquilo que eu escrevo, aconteceu a mesma coisa. O pessoal pega um pedaço aqui, um pedaço ali e incorpora no seu discurso político. Evidentemente, isso vai criar ao longo do tempo um efeito de confusão que tem que ser contrabalançado periodicamente. Quer dizer, você tem que voltar a estabelecer, vamos dizer, a distinção e colocar, vamos dizer, o ponto de vista descritivo, você tem que colocá-lo de novo e isolá-lo, vamos dizer, das consequências políticas que os vários movimentos, os vários doutrinários, os vários propagandistas e marqueteiros tiraram dela, não é isso? Então, é por isso mesmo que esse esforço tem que começar de novo e de novo e de novo. E é de fato inevitável que, diante de uma descrição científica da realidade, várias correntes procurem se apropriar dela, seja como endosso das suas políticas, tá certo? Quer dizer, a autoridade científica do pensador é usada para isso, seja para combatê-lo no caso em que se usa, vamos dizer, aquela obra como emblema do inimigo. Nos dois casos, a imagem que o movimento político projeta da obra científica é errada, é falsa, é recortada, é um pedacinho. Não é isso? E, de fato, são só pedacinhos que interessam. Por quê? Uma descrição abrangente da realidade de qualquer situação política, por menos mínima que seja, mesmo que seja uma situação local, municipal, ela é sempre multifacética, ela tem vários lados e é uma coisa complexa, da qual não se pode deduzir de fato nenhum slogan, quer dizer, nenhuma bandeira, nenhuma proposta de ação imediata. Nós podemos comparar isso, aliás, a comparação não é minha, a comparação é do filósofo francês Étienne Souriau, que aliás andou lecionando na USP, foi um dos fundadores da USP. Então ele diz que num barco você tem dois personagens essenciais no navio. Um é o piloto e outro é o navegador. Quer dizer, o piloto está no timão do navio, controlando os movimentos de acordo com a próxima onda, o tempo, outros navios que estejam no caminho e assim por diante. E o navegador está no porão, traçando mapas e confrontando o lugar onde o navio está no momento com a totalidade do trajeto que ele tem a percorrer e, portanto, vai corrigindo o caminho, porque é claro que nas várias manobras que o piloto tem de fazer, ele pode se desviar do caminho e é o navegador que tem que corrigir. Esses dois pontos de vista, eles são absolutamente, não são intercambiáveis, o do piloto e o do navegador. Então, Se o navegador assume o timão, então ele deixa os mapas de lado e começa a prestar atenção só na circunstância mais imediata. E se o piloto vai assumir o lugar do navegador, ele não vai pilotar coisa nenhuma. Então, isso aí, em parte, nos lembra o tal do princípio de indeterminação na física, que quando você sabe a posição de uma partícula, você não sabe a velocidade dela, quando sabe a velocidade, não sabe a posição. Tá certo? Isso é, vamos dizer, uma das muitas contradições ou tensões que fazem parte da natureza das coisas e não tem como ser vencidas. No caso presente, eu lembrei a vocês, umas aulas atrás, que um cientista político ele nem pode participar ativamente da política, diretamente, nem pode se abster completamente de participar dela indiretamente, porque, queira ele ou não, as suas palavras terão um peso e terão uma influência. Às vezes ele pode até querer influenciar nesse sentido, naquele sentido, mas será sempre, vamos dizer, de uma maneira sutil e indireta. E isto tem sido exatamente o que eu tenho feito ao longo dos tempos. Eu não participo de movimento nenhum, eu não discuto as decisões. Uma única vez, antes das passeatas de março de 2015, nós fizemos um hangout entre eu, Lobão, Dalma Corsini, várias pessoas que eram líderes de movimentos, e eu dei algumas sugestões. Essas sugestões não são obrigatórias, não são decisões, eu não estou mandando ninguém fazer nada, estou apenas tentando analisar a coisa como é e mostrando as consequências possíveis dos vários cursos de ação que sejam escolhidos. E uma das coisas que eu disse na época é que se escolhessem lutar pelo impeachment, eles estariam automaticamente legitimando a eleição da Dilma Rousseff, porque não existe impeachment de um presidente ilegítimo. Tá certo? Quer dizer, o impeachment interrompe um mandato, mas não o cassa. Um usurpador não pode sofrer impeachment, né? Ele simplesmente ele é removido do cargo, mandado para cadeia, porque cometeu um crime, né? Então, e não é um crime cometido na presidência, isso é importantíssimo. Ele não cometeu esse crime como presidente, mas como candidato. É exatamente o caso do Obama, com os documentos falsos, né? O pessoal aqui nos Estados Unidos se recusou a tocar no caso dos documentos falsos, talvez porque pareceu que era vexame demais, e daí tiveram que sofrer um vexame muito maior. Ontem mesmo eu vi a matéria do World Net Daily, anunciando o próximo número da revista Whistleblower, em que mostra todos os planos do Obama para, nesses últimos meses do seu mandato, consolidar tudo o que ele fez durante os seus dois mandatos, de modo que, pouco importando quem seja eleito, não vai dar para modificar jamais. Tá certo? Ele pode conseguir, pode não conseguir, mas o que ele está fazendo, está fazendo. E daí eu pensei, bom, mas tudo isso era tão simples de evitar, né? Se tivessem feito alguma coisa no começo. Isso de fato é a coisa mais triste do mundo, aquele verso do Manuel Bandeira, a vida inteira que poderia ter sido e que não foi. Não é isso? Ou então no livro Humilhados e Ofendidos, do Dostoiévski, que o sujeito está apaixonado pela moça, a moça apaixonada para ele, mas ela acaba casando com outro e se ferra todo, o cara é mó vigarista e dá um rolo assim, 30 anos depois eles se encontram e puxa, a gente poderia ter sido tão feliz juntos, né? Agora já foi, não vai dar. Então, daí a importância extrema, vamos dizer, da descrição objetiva da realidade, descrição verdadeira, sincera, né? É justamente para evitar essas coisas. Às vezes as situações que a política apresenta, elas são de tal maneira, e na verdade quase sempre são assim, são de tal maneira que as pessoas não estão preparadas para essa situação. Quase nunca estão. Você não pode esquecer que líderes políticos estão a todo momento inventando novas artimanhas, novas maneiras de conquistar e manter o poder, e o fato, o povão nunca está preparado para isso. Não tem aquela história de o leão, quando está preparado, já virou tapete. Né? E como é que eu vou enfrentar o caçador, essa coisa toda? Pum, já levou o tiro, já foi esfolado, já virou tapete. Então, ninguém está nunca preparado para a vida. Essa é a coisa fundamental. Né? A vida é uma sucessão de imprevistos. Se você pensar bem, tudo é imprevisto, exceto uma parte mínima da rotina sobre a qual você tem controle. Né? Se você não tem controle sobre o clima, você não tem controle sobre as ações das outras pessoas, você não tem controle sobre a bolsa de valores, você não tem controle sobre nada. Então, aquele que só está preparado para as situações para as quais ele está preparado, esse não está preparado para absolutamente nada. Sobretudo quando as situações criadas por esses movimentos fogem, vamos dizer, ao padrão do imaginário, onde entra aquela famosa lei do Emil Durkheim, do coeficiente de anormalidade que uma sociedade é capaz de perceber. Quer dizer, quando a situação anormal ultrapassa uma certa medida, ela se torna invisível automaticamente. Então, o pessoal ou não percebe, ou a explica como normal. E o que aconteceu no Brasil é assim, e o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, com o Obama também é assim. Quer dizer, um sujeito que se apresenta, presidente da República, com documentos falsos, né? Isso nunca aconteceu na história humana. É que, por assim dizer, é o maior vigarista de todos os tempos. É o maior 171 da história, né? Então, em geral, você compete com as pessoas, você no campo das propostas políticas, da propaganda, etc, etc. Mas um truque sujo, assim, tão pequeno, tão mesquinho, ninguém tentou fazer. E foi só o sujeito tentar fazer que ninguém acreditou que ele estava fazendo, justamente por ser, vamos dizer, desprezível demais. Não é isso? E no Brasil, quando aparece um partido notoriamente, não digo notoriamente, mas obviamente inserido dentro do movimento comunista mundial, comprometido com o comunismo até a goela, tá certo? O pessoal não acredita, por quê? Porque os jornais dizem que o comunismo acabou. Então você tem o senso comum, o comunismo acabou, nos livramos daquela coisa, nunca mais vai aparecer. Então o que quer que apareça com política comunista vai levar outro nome e as pessoas vão pensar que é outra coisa. E esse Partido Comunista fará tudo aquilo que os partidos comunistas antigamente faziam, tudo de novo, tá certo? Usando truques velhos de quase um século e ninguém vai perceber que isso é política comunista. Então, nos dois casos, o povo foi pego totalmente desprevenido. E daí não adianta avisar. Eu aqui nos Estados Unidos, logo em 2008, eu escrevi para tudo quanto era jornalista ao qual eu tinha acesso, né, o Joseph Ferra, Horowitz, o Nyquist, todos que eu conhecia, eu escrevi falando, olha, está acontecendo isso, assim, presta atenção no negócio dos documentos. O Joseph Ferra, que não é dos mais burros, ele levou 5 anos para entender isso. Quando ele percebeu, ele começou a escrever. Tá certo? Então é mais ou menos assim, que nem eu e Reinaldo Azevedo, também aviso o Reinaldo Azevedo em 1996, e ele, a partir de 2005, começa a escrever alguma coisa sobre o Foro de São Paulo. Por quê? Em geral, essas pessoas são militantes, não são cientistas políticos, não estão interessados na descrição objetiva. Se eu fosse, se a minha esfera de ação fosse a deles, então fosse, por exemplo, o jornalismo militante, o jornalismo que faz o comentário político todo dia, tá certo? Eu não teria a perspectiva que eu tenho para dizer exatamente o que está acontecendo. Por quê? O jornalista que observa o desenrolar dos fatos no dia a dia, que geralmente tem a sua própria posição e defende os seus valores, etc, etc, ele entra num emaranhado de pequenos acontecimentos do dia a dia. Ah, o senador fez não sei o quê, o outro apresentou um projeto de lei, tem aqui uma traminha para eleger o fulano, o juiz não sei o quê fez. E se perdem nessa coisa. Então, perde, vamos dizer, a perspectiva geral. E perde, portanto, o senso do tamanho relativo das coisas. Não é isso? Então, se você lê assim, todos os comentários, sempre leu, o Magnoli é assim, o Marco Antônio Villa é assim, o Renan Azevedo é assim, o Diogo Mainardi é assim, e todos eles estão fazendo o quê? Jornalismo. E jornalismo, na verdade, militante. Todos eles têm posições muito claras, né? Tem gente a favor do PT, tem gente contra o PT. Mas todos são jornalistas e, de algum modo, são militantes. Então, tem dois impedimentos a que eles enxergam a verdade. O primeiro é o dever de acompanhar as minúcias do dia a dia, o noticiário do dia a dia, que é uma barafunda de acontecimentos que ninguém pode entender. Então, a minha técnica é o seguinte: eu espero que as coisas adquiram um certo volume. Às vezes, os fatores vêm e passam e não deixam marcas. Então, não dá para você fazer o comentário no dia a dia. Você tem que esperar para ver se as coisas têm consequências ou se elas se desfizeram por si. Ou seja, se vale a pena prestar atenção nelas ou se aquilo é apenas fazer um negócio de jogar areia nos seus olhos para não perceber nada. Esse é o primeiro impedimento. E o segundo impedimento são os seus valores. Os valores pelos quais eles lutam. Não é isso? Então, tem o homem lá da conversa afiada, como é que chama? Paulo Henrique Amorim, né? Tem certas coisas que ele não pode ver, assim como tem coisas que o Marco Antônio Vila não pode ver, o Diogo Guarnas não pode ver. Por quê? Porque contraria os valores pelos quais estão lutando. Não é que eles estão enganando as pessoas propositadamente. Não, não é. O interesse com que o indivíduo observa a sociedade determina o quadro que ele vê. Então, só um pode ver as coisas como elas são, aquele cuja paixão é ver as coisas como são. Não é isso? Então, é claro que todo mundo é movido por paixões e interesses. Mas por que que tem que ser paixões e interesses de tipo político? Por que que não pode ser uma paixão e interesse de tipo cognitivo? Hã? Uma paixão científica. Quem já a experimentou sabe que ela é tão forte, às vezes mais forte do que qualquer paixão política. Mais forte, às vezes, até do que a religião do cara. Hã? Quantas vezes São Tomás de Aquino não teve que engolir em seco e admitir fatos que ele, como cristão, desejaria não conhecer, não saber. Teve que admitir. Tá certo? Então, uma vez que você é mordido pelo mosquito, né, da ciência, ele não larga mais. Tá certo? E existem muitas pessoas que não são capazes de conceber que isso existe. Eu acho que no Brasil praticamente ninguém das pessoas que opinam em público, eles não sabem que isso existe. Então eles imaginam que, por exemplo, a pretensão de você ser objetivo é a pretensão de que você ser totalmente isento e pairar acima, né? É uma pretensão angélica. Eu falo, não é uma pretensão angélica, é uma paixão humana como qualquer outra. Eu quero saber que raio de coisa está acontecendo. Mas eu, pessoalmente, eu sempre tive um motivo muito grave para ter isso, porque quando eu era criança eu me considerava o mais imbecil dos seres humanos, tá entendendo? Eu lembro, meu irmão era sempre o primeiro da classe, eu era sempre o último. Ele entendia tudo, ele, né? Para o jogo de xadrez, o que ele sofreu para me ensinar aquela porcaria, né? Que ele jogava assim. E eu queimando as pestanas aí para entender, né? Então, também por ter chegado muito tarde a este mundo, né? Eu sou que nem o Miró Fernandes. O Miró Fernandes nasceu no Rio de Janeiro aos 8 anos de idade, etc. No meu caso, isso é exatamente, isso é literalmente verdadeiro. Eu aos 8 anos era um bebê. Então eu cresci com essa impressão de que todo mundo estava entendendo tudo e o único trouxa era eu. E essa impressão se confirmou várias vezes. Não é só uma impressão. Acontecia mesmo. Todo mundo estava sabendo o treco e eu não estava sabendo de nada. Então a vida inteira fiquei com esta paixão da pergunta: o que está acontecendo mesmo? E isso é o que eu faço até hoje, gente. Essa é a minha vida, né? Então, eu reconheço que, no quadro de total destruição da alta cultura no Brasil, um tipo como eu se torna completamente exótico, incompreensível, e é natural, então, que as pessoas recortem da totalidade do que eu estou fazendo, aquela parte da qual elas tomaram conhecimento, porque leram dois posts do Facebook, tá certo? Ou aquela parte que coincide ou com o que eles amam ou com o que eles odeiam. Não é isso? Então, qual é exatamente a minha relação com a tal da direita nacional? Bom, eu, mais de 20 anos atrás, 3 décadas atrás, eu percebi que não havia mais direita no Brasil. Não havia uma direita ideológica, autoconsciente, não é isso? Como tinha existido nos anos 60, 50, etc., etc., né? Com representantes, seja na política, seja na vida cultural. Isso tudo tinha desaparecido e chegou um ponto em que, em 2 eleições presidenciais, o próprio Luiz Inácio Lula da Silva celebrou o fato de que todos os candidatos eram de esquerda. Ele achou que isso era o suprassumo da democracia. Nós alcançamos a perfeição, todos os candidatos agora são de esquerda. É democracia, para ele é a exclusão da direita. E eu achei que isso estava muito errado e que tinha que existir uma direita, né? Seja ela qual for. E eu ali exerci o tipo de influência que é possível a um escritor desempenhar. Eu expliquei no curso Teoria Política, Teoria do Estado, a diferença entre o que é o poder financeiro, o que é o poder político-militar e o que é o poder intelectual. Eu digo, o poder intelectual é o mais forte de todos a longo prazo. Porque, além das pessoas pensantes, ninguém está pensando nada. Então, ou você é um pensador criativo por você mesmo, ou você vai repetir o que algum pensador disse. Isso é inevitável. Tá certo? Como dizia Augusto Comte, os vivos são governados por filósofos mortos. Tá certo? Então, a longo prazo, é o mais forte de todos. Mas, a curto prazo, ele não pode nada. E, sobretudo, não é um poder controlável. É um poder de fomentar, mas não de dirigir. Então, quer dizer, você pode fazer nascer certas correntes certas correntes políticas, mas você não pode dirigi-las. Porque para dirigi-las você precisaria sair do porão onde você está como navegador e pegar o timão. E daí você vai perder a visão do conjunto. Então, a vida do cientista político, se ele é um cientista político para valer, como era, por exemplo, Aristóteles foi um cientista político de verdade, Max Weber foi um cientista político de verdade, Jean Bodin foi um cientista político de verdade, tá certo? Karl Marx não foi, né? Erich Fromm é um cientista político de verdade, Max Weber, né? Então, o cientista político tem que ver, não apenas se abster da atividade política direta, mas ele tem que desempenhar uma luta constante para não ser absorvido nessa coisa. Ele tem que fazer uma rejeição constante. Não, não quero, não quero, não quero, não quero. E tem que toda hora estar se explicando de novo e de novo, para evitar essas apropriações confusas que fazem do pensamento dele. Então é o seguinte, eu confesso que eu fomentei o surgimento de uma direita no Brasil abrindo um espaço. Quer dizer, eu não preciso insuflar uma direita. É só você cortar umas cabeças na esquerda e abre um espaço e ela aparece sozinha. Eu não posso controlar esse processo. Então eu pensei, falo, bom, e se vier um bando de picareta? Falo, bom. Tem um bando de picareta na esquerda, vai ter um bando de picareta na direita também, mas pelo menos a situação fica mais normal. Você tem dois lados, picaretas dos dois lados. E, segunda, vai aparecer essa direita e nós não sabemos se ela vai ter lucidez suficiente para tomar as atitudes mais apropriadas nas diferentes situações. Provavelmente não terá. Isso é o que eu pensei já há 30 anos atrás. Por quê? Porque nós não tivemos tempo de completar uma revolução cultural, ou seja, formar uma nova intelectualidade, que não precisa ser necessariamente de direita, mesmo que fosse esquerdista, mas dar uma levantada para poder surgir um debate que valesse a pena. Não completando a revolução cultural, então, evidentemente, não tem lideranças políticas. O que eu não esperava, o que eu realmente não contava, é que o movimento é aqui. A situação se precipitasse, como se precipitou a partir de 2013, 2014. Ou seja, as massas reagiram a uma situação que estava intolerável. Eu esperava que as massas fossem um pouco mais pacientes, né? E tem aquele famoso negócio de que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? E daí eu tinha um amigo, o Bola, que dizia o seguinte: bom, o pior é quando o discípulo aparece e o mestre não está pronto. E foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Quer dizer, a massa se precipitou para a rua e não tinha líderes para dizer o que fazer. Apareceram líderes, apareceram Kim Kataquoquinho e outros. Falaram, não, brincadeira tem hora, tá? Gozação não, né? Então, essas pessoas foram criadas, vamos dizer. É curioso, tinha várias pessoas falando no palanque, né? Por que que a mídia se centrou justamente em tipos como Kim Kataquoquinho? Porque era novinho. Né? E isso torna interessante para a mídia, para fazer o personagem. E, àquela altura, evidentemente, já estavam ele, Fernando Holliday e outros já estavam cercados por raposas velhas do PSDB, PMDB, etc. Então, apareceram esses como líderes. Né? O que que eles organizaram? Absolutamente nada. E você pegar outros líderes, como por exemplo a Beatriz Kisses. Beatriz Kisses e a outra menina, eu esqueci o nome. Tá sempre. Hã? Carla Zambelli. Essas fizeram alguma coisa, meu Deus do céu. Quem? A Joyce e a Hasselmann. Pegar essas três mulheres, elas fizeram muito mais coisa do que o MBL inteiro. Né? Por que que a mídia escolheu o menino do MBL? Primeiro, porque é mais exótico, é mais fácil de você ter o apelo da juventude. Né? Todo mundo gosta de criar a imagem de que é um gênio jovem. Né? Então, não havendo líderes, foi isso que apareceu para o momento. Isso eu realmente não contava. E eu não sabia que tipo de direita que podia sair dali. Vendo pela história da direita nacional, você vê que basicamente tem dois tipos. Você tem a direita herdeira da UDN, que é a direita que se formou com aqueles intelectuais e militares que se uniram depois da Segunda Guerra Mundial, com a ideia de, pô, nós acabamos com o fascismo lá na Europa, agora vamos deixar o fascismo aqui em casa, não tem sentido. Então, criou-se uma direita democrática, da qual depois saiu, inclusive o Partido Socialista se origina de uma dissidência da direita democrática. E os primeiros membros do Partido Socialista eram militantes, né? Eram realmente socialistas democráticos, isso ainda era possível no Brasil da época, pelo menos como ideia, né? E havia o outro lado, que era, vamos dizer, a direita fascista mesmo. Direita ultranacionalista, militarista, etc, etc. Falei, bom, provavelmente são essas duas que vão aparecer aí de novo, porque o pessoal não é capaz de inventar uma coisa. O pessoal não é capaz de inventar uma coisa nova. Então provavelmente vão repetir velhos discursos, assim como a esquerda repete discursos dos anos 60, né? Negócio do golpe, né? Essa retórica antigolpista de 64. Estão repetindo tudo agora. Então, bom, mas isso aí de fato não é problema meu. A minha função, eu acho, foi o seguinte: foi quebrar o muro da hegemonia intelectual e abrir o espaço. Agora vocês ocupam o espaço. E se quiser algum conselho ou outro, eu dou, mas eu não vou ficar aí afagando a cabeça de ninguém e nem dar cartilha pronta para. Para ninguém. Agora, o que realmente me surpreendeu foi que a inabilidade desse pessoal da direita ultrapassou tudo que eu pudesse imaginar. Não que sem líderes prontos, tem coisas que você não faz, tem coisas que um ser humano, no pleno uso das suas faculdades mentais, não faz. Se você acaba de eleger um presidente numa eleição cuja apuração foi secreta, acessível apenas a 23 pessoas, chefiadas por um membro do partido governante, você não pede o impeachment dessa pessoa, você pede a anulação da eleição. Você pede a apuração de um crime eleitoral, o maior crime eleitoral de todos os tempos. Isso me parecia o óbvio. Quando surge o mote do impeachment, eu falo, bom, só pode surgir de pessoas que estão interessadas em não balançar muito o barco. Tá certo? E mais tarde isso se confirmou com aquelas gravações do Romero Jucá, do Renan, né? Então é claro que foi isto. Só que isto resultou no quê? Na autodestruição da direita. Porque agora a situação fica a seguinte: se você apoia o governo Temer, você apoia todo o favorecimento que ele está fazendo à esquerda, o pessoal do MST, etc, etc. Então você está facilitando a sobrevivência do esquema petista desde dentro do governo Temer. E se você fica contra o governo Temer, você está aliado do PT na retórica antigolpista. Foi isso que vocês arrumaram, inteligências. Tá vendo o que dá? Você ouvir Reinaldo Azevedo, ouvir esta gente? A menina lá, Janaína Pascoal, se entusiasmou com essas coisas. Soltar todos esses discursos que não são discursos de descrição da realidade. São discursos de símbolos aglutinadores de uma paixão popular, onde a pessoa que concorda com aquele discurso se sente participante de um grupo solidário. Grupo solidário que pode ter sido enorme, milhões e milhões e milhões de pessoas. Não é isso? Você vê no entusiasmo das pessoas com o impeachment da Dilma, né? É natural que os discursos políticos sejam discursos de aglutinação de grupos, mas não é natural que eles deixem de levar completamente em conta os discursos de descrição da realidade, que eles virem as costas da ciência desta maneira. Não, isso não pode. E foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Não é isso? Ao ponto de que pessoas que representam correntes dentro desse movimento, automaticamente me colocaram na posição contrária e começaram a descer o cacete em mim, como o Reinaldo Azevedo. Ele acha que eu sou. Ele me colocou no grupo da direita truculenta, da direita militarista, etc, etc. Ele está louco. É um sonho da cabeça dele, mas ele me colocou lá, porque se o indivíduo, o raciocínio dele, é um raciocínio de tipo partidário, militante, quer dizer, um entusiasta de uma causa, bom, ele precisa de um inimigo, e ele vai traçar o inimigo de acordo com a projeção inversa do perfil dele mesmo. Se ele é um entusiasta da democracia, da nova república, né, da ordem democrática, e note bem que o advento da nova república teve um apelo emocional na época, que foi uma coisa incrível. Quem é um pouco mais velho se lembra de o que o pessoal sentiu na hora que a ditadura foi embora e agora nós temos uma nova Constituição. Era uma assim, era choradeira para tudo quanto é lado, o pessoal cantando o hino nacional, batendo o peito. Uma emoção nacional. E daí fizeram uma Constituição de 300 páginas, que ninguém decora, né? A Constituição americana tem 3 páginas, a brasileira tem 300. Então, Constituição cheia de coisas absurdas, como por exemplo, o cidadão brasileiro tem direito à saúde. Digo, ninguém tem direito à saúde, você tem direito à assistência médica. Se ela vai te dar saúde ou não, eu falo, depende da sorte, depende de Deus, depende do capeta, depende de mil coisas, mas o Estado não pode te garantir a saúde. Hã? Não é isso? É a mesma coisa que garantir a felicidade. Não, você pode garantir o direito de lutar pela felicidade, mas não a própria felicidade. Mas a Constituição brasileira está lá, o cidadão brasileiro tem direito à saúde. Isso. Então, na época, o entusiasmo pela democracia era tanto que ninguém parou para pensar nesses detalhes. E agora, com o negócio do impeachment, também ninguém parou para pensar nos detalhes. Bom, primeiro, você está tirando a governante ilegítima e botando outra ilegítima. Isso quer dizer que você duas vezes aceitou a fraude eleitoral. Não uma vez, mas duas. Quando que agora você poderá voltar atrás e dizer que a eleição foi ilegítima? Nunca mais. Você perdeu a chance. Porque agora quem vai levantar a tese da ilegitimidade é o outro lado. Como já está levantando. O governo Temer é ilegítimo, diz a turma petista. Então, entramos numa situação de autodevoração da direita recém-formada. Tá certo? Então, evidentemente, eu não posso tomar o lugar dos comentaristas diários. Eu nunca teria tempo nem força física para acompanhar todos os detalhes do dia a dia e comentá-los. Vou fazer uma, assim, comentários diários, como faz o Reinaldo Azevedo, não tem, tenho. Se eu for fazer isso, eu não faço mais nada na vida. Como ele também não faz mais nada na vida, além disso, né? Então, muito menos posso competir com os 15 catacoquinhos e outros subir em cima do palanque. Não, agora eu olho para mim, assim, 70 anos de idade, já estudei tudo que estudei para depois subir num palanque e sair candidato a vereador, deputado, ministro, qualquer porcaria. Falei, olha para minha cara, pô. Quer dizer, seria uma palhaçada, fazer da minha vida uma palhaçada. Então, eu comecei uma obra científica e vou pretendo terminá-la, pretendo deixar tudo, vamos dizer, o mais explicado que eu puder, né? E se eu conseguir fazer isso, estou mais que satisfeito. Agora, o que é muito absurdo é as pessoas voltarem as costas a isto. Né? Porque não estão se aproveitando do que eu lhes dei, meu Deus do céu. Né? Eles me colocaram como inimigo, me colocaram na parte contrária. Não, esse cara aí, ele é um emissário dos tucanos, ou ele é da direita militarista, ou ele é isso. Agora, o último, o Reinaldo Azevedo diz que eu sou petista. E, bom, aí a loucura já passou do limite do tolerável, tá entendendo? Então, tudo isso aí são tomadas de posição que automaticamente definem, por projeção inversa, um inimigo, que pode ser real ou imaginário. Isso quer dizer que o desprezo pelo conhecimento chegou no Brasil nos últimos tempos, vamos dizer, ao limite limite de risco. Isso quer dizer que todo aquele entusiasmo, toda aquela mobilização popular que veio de 2013, 2014, 2015, tá certo? Tudo isso aí para criar uma situação de paralisia. Porque agora, ah, vamos voltar às ruas, sim, e vamos exigir o quê? Hã? O impeachment, de novo? Ou seja, exigimos o impeachment, portanto, aceitamos o mandato do Temer como legítimo e o mandato da Dilma como legítimo. Nunca mais poderemos anular essa eleição. Tá certo? Então, você teve uma pequena vitória em troca de uma enorme derrota. Porque o povo que consente em ser ludibriado desta maneira, ele perde a sua autoridade, ele perde a sua dignidade, ele não pode levantar a cabeça nunca mais. Né? Ou então vamos dizer, ah, então vamos proclamar a ilegitimidade do Temer. Então estamos do lado do PT. Pronto, é isso que vocês arrumaram. E agora fazer o quê, gente? Depois, ah, pergunta para mim o que fazer. Eu falei, eu também não sei. Vocês conseguirem embaralhar o negócio de um jeito que agora não tem saída. Você, se ficar, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Se correr, o bicho pega. Eu não sei a solução. Eu não sei qual o caminho que existe, se é que algum ainda existe. Eu vou ter que esperar que as coisas assentem um pouco para ver quais são os fatores que se tornaram mais duráveis na situação. E. Agora, uma coisa é certa, que de todos os ministros do governo Temer, um foi brindado com a posição melhor e mais simpática, que é o José Serra. Então, a política externa do governo Temer está certíssima. Ninguém pode ser contra. Quer dizer, uma política mais nacionalista, um pouco mais de independência em relação aos organismos internacionais, um pouco vagamente antiglobalista, fala, tudo isso está certo. E quem que ele encarregou de dizer isso? O Zé Serra, meu Deus do céu. Hã? Então, a única pessoa que vai crescer no meio disso chama-se Zé Serra. E com isso nós voltamos à divisão, né, do Brasil entre PT e PSDB. Isto é, de todas as linhas de força que eu estou vendo, esta me parece a mais constante e aquela que eu acredito que não pode ser neutralizada nos próximos meses. Porque esta atividade internacional do Zé Serra, ele começou e ele não vai ter como parar, ele vai ter que continuar mais ou menos nesta linha. Não digo que ele esteja enganando, ter ludibriando, não, talvez até seja totalmente sincero. Mas o fato é que, por enquanto, ele é o único sujeito que está ganhando alguma coisa no meio de tudo isso. O resto estão todos perdendo. Isso. Agora, pessoal, nós temos que voltar às ruas. Eu, tá bom, vamos lutar pelo quê? Qualquer coisa pela qual você lutar vai dar prejuízo agora. Então, eu acho que tem que esperar, que é o tem que embaralhar tudo de novo, né? Para ver se dessa confusão surgem algumas linhas de força que possam render algum bom resultado. Mas, por enquanto, o que eu tenho a dizer é nada. Pior, vocês armaram o rolo, né? Não fizeram nada do que eu recomendei. Ele faz assim, assim, assim, assim, assim. Esquece esse negócio. O impeachment tem que ser o plano B ou C. Se falhar tudo, nós pegamos o impeachment pelo menos. Mas tem que tentar alguma coisa primeiro. Eu sei que o coitado da Dalma Corsini, que levantou o negócio da Smartmatic, o pessoal falou o diabo dele, queimaram a reputação dele. E a coisa da Smartmatic e da apuração secreta ficou para segundo plano. Fizeram tanta confusão que o pessoal achou que o problema era o voto eletrônico. Eu disse, mas o problema não é voto eletrônico, o problema é apuração secreta. Se fosse voto impresso com 23 pessoas para apurar, seria a mesma coisa. Então, houve uma campanha imensa contra o voto eletrônico. Eu digo, mas isso aí é o suprassumo da alienação? O problema não é se você vota impresso ou vota na maquininha. O problema é quem conta os votos. Não é isso? Até andou circulando uma frase do Stalin, que eu não sei se é verdadeira. Ele diz, olha, em quem você vota não tem mais mínima importância. Quem tem importância é quem conta os votos. Isso é verdade. Então, você vê aqui o desejo de se apegar a símbolos do mal, para promovê-lo, para combatê-lo, é sinal de baixo QI. Se fazer uma campanha contra o voto eletrônico, o que você tem contra as máquinas? O problema não é as máquinas, o problema é quem manipula as máquinas, meu Deus do céu. E quem conta os votos. Não é isso? Se fosse tudo voto impresso e tivesse lá o Toffoli 23 funcionários dele para contar, ia ser a mesma coisa. Até parece que inventaram a fraude eleitoral quando inventaram as máquinas. O problema são máquinas programadas para não poder ser auditadas. Isso aí é um problema. E depois disso ainda vem a apuração secreta. E depois da apuração secreta ainda tem uma farsa de investigação montada pelo PSDB para constatar que, de fato, o resultado obtido é aquele que está nas máquinas. Mas se auditaram as máquinas, não dá para auditar. Então, pronto, acabou. Isso não é investigação coisa nenhuma. Ou seja, fecharam a coisa de tal modo que você não pudesse investigar. Então, não, você não precisa provar que houve fraude, não precisa provar que roubaram um único voto. Isso é importante. É? Também a discussão, ah, houve fraude, perdemos tantos votos, não sei onde. Tudo isso é alienação. O problema não é se roubaram um voto. É? O problema é que a eleição foi privada de transparência, tanto na programação das máquinas quanto na apuração secreta. Também escrevi várias vezes isso, o pessoal não entendia. Eu falava disso, depois falava, ah, é o voto eletrônico, tem que acabar com o voto eletrônico. O que que há? Hã? Então, o fato é o seguinte: quando começaram esses movimentos de rua, eu disse, isso aí é ejaculação precoce. Porque você tem a massa preparada, a massa consciente, você não tem líderes conscientes. Então, de fato, o discípulo apareceu, o mestre não estava pronto. E nós não temos como consertar isso a curto prazo, porque nós estamos no meio, nós, eu e vocês, nós estamos no meio de um processo de renovação da alta cultura no Brasil, cujos resultados já começam a aparecer. Né? Tem tantos alunos meus publicando livros excelentes, o Rodrigo Gurgel, Lorena Miranda, né? Um monte de gente. Né? Então, isto aí já está começando a aparecer, ou seja, o processo de renovação cultural está em curso. E, como diz, ninguém nos dete isso, ninguém vai parar. Mas em quanto tempo isso poderá provocar efeitos políticos? Em quanto tempo nós poderemos criar uma liderança política consciente? Eu falo, não sei. Só que agora o quadro já embaralhou de novo. E mesmo que aparecesse uma liderança política, ela ficaria exatamente como eu estou no momento, eu não sei o que fazer. De criar uma situação que não existia antes, que não precisava existir, por teimosia, por se apegar a símbolos. E, sobretudo, do famoso personalismo brasileiro, diz que a pessoa não vota em partidos no Brasil, vota em pessoas. Então, na hora que elas odeiam, elas também não odeiam políticas, odeiam pessoas. E escolheu logo a Dilma, de uma pessoa mais insignificante do universo. Não é isso? Quando escolhe o Lula, fala: bom, o Lula ainda é alguma coisa. O Lula tem uma história, ele fez alguma coisa. Mas a Dilma foi assim, secretária do Lula. Então, você se apegar a esta pessoa e achar que tirá-la de lá foi uma grande vitória, eu digo, mas precisa ser muito burro para isso. Porque tirá-la de lá criou uma situação insolúvel. Então, isso quer dizer que todas as ideias que estão circulando, as opiniões, tudo isso aí é só confusão mental no momento. Nós temos que esperar baixar a poeira para ver se conseguimos entender algo. Não é isso? Mas no momento não há nenhuma corrente política que possa ser apoiada no que quer que seja. Todas elas ficaram ambíguas de repente. Bom, então vou fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Então vamos lá. Antes de responder as perguntas, eu vou dizer o seguinte. Até o impeachment, todo o mal do Brasil se concentrava num símbolo. Esse símbolo era o PT, Lula, Dilma, etc., etc. Dentro deste símbolo se aglomeravam roubalheira, banditismo, narcotráfico, política de gênero, gaysismo, abortismo. Tudo que a população brasileira abomina. Muito bem, eliminaram isso? Não, eliminaram o símbolo. Isso significa que agora o inimigo não tem rosto mais. Virou um inimigo difuso. Portanto, vamos dizer, as causas pelas quais o povo lutou ainda continuam. Política de gênero, banditismo, narcotráfico, sexualização das crianças, tudo isso continua. Quer dizer, todo o programa cultural que uma direita poderia levantar, ainda continua. Assim como a esquerda continua tendo o mesmo programa cultural, a direita também pode. Só que agora não tem um símbolo condensador. Então, vamos dizer, o grande erro foi retirar o símbolo, evidentemente, sem retirar a substância. Tá certo? E mais ainda, o símbolo não foi totalmente retirado, ele foi suspenso apenas, podendo voltar em 6 meses. Segundo, foi o que foi retirado ou suspenso foi o subsímbolo que é a Dilma, não o símbolo mesmo que é o Lula. Só que o Lula não é só o símbolo, o Lula é de fato o chefe da coisa. Tá certo? A Dilma nunca foi, a Dilma nunca comandou nada, absolutamente nada. Não se iludam com esse negócio da mulher da bronca, falar grosso, porque isso aí não significa nada. O Lula mandava calar a boca, ela calava a boca, pronto, acabou. Né? Então, se a tal da direita ainda tem algum futuro, é na luta por esses objetivos ou contra esses programas. Só que agora não dá para condensar a imagem do inimigo numa figura política. Porque o Temer representa as duas coisas ao mesmo tempo. Se você ataca por um lado, ele está no outro. Se ataca por esse lado, ele está no outro. Então, o governo dele é um composto de tudo isso. Então, não dá para você concentrar o combate no governo, nem contra, nem a favor. Vai ter que ser, vamos dizer, a luta contra inimigos sem rosto. Isso é um pouco mais difícil de fazer. Mas é a última coisa que restou. Portanto, a essa altura, coisas como escola sem partido, tá, adquiriram uma importância que não tinham antes. Que ele deveria ter tido. Sempre o pessoal deveria ter privilegiado essas coisas, porque elas são mais importantes do que Dilma, Lula e tudo mais. Então, é ainda o que restou. Alguém me pergunta aqui. Lá, o Zé Serra, alguém, Gabriel Alves pergunta, o Zé Serra não seria o fantoche que o Heitor de Paula diz que o ministro das Relações Exteriores é? Digo isso porque ele cita uma fala do Lula na cerimônia. Ah, eu nunca vou entrar nesse tipo de análise. Nunca. Isso aí, vamos dizer, é no Brasil é um gênero literário. O que os políticos, este político está tramando com o outro? Não, não, não, não, não. Essas coisas são tudo bolha de sabão. Isso passa. Precisa ver, vamos dizer, esses planinhos, como o plano do Romero Jucá e outros, etc., eles só adquirem uma importância, vamos dizer, como sintomas de um fenômeno geral que já vinha desde muito antes. Tá certo? Agora, você ficar analisando o discurso de politiquinho de terceira categoria para saber o que que está por trás, olha, eu não vou fazer isso nunca. Isso aí faz parte do jornalismo diário. Então, vocês querem saber essas coisas? Vocês leem o Reinaldo Azevedo, leem esse, leem aquele. Não perguntem para mim essas coisas. Eu não me interesso por isso. Né? Então, por exemplo, saber se o Zé Serra é um fantoche a serviço de outra política ou se ele mudou sinceramente, para mim isso é indiferente. Né? O fato é que, na prática, ele está representando uma corrente nacionalista no momento. Se o sujeito representa uma corrente com uma segunda intenção por trás, tá certo? O fato é que ele está favorecendo esta corrente, queira ou não. Quer dizer, é uma responsabilidade que ele assume. Agora, aqui alguém pergunta uma coisa completamente diferente. Danilo Roberto Fernandes. Após ler a obra de Platão, qual livro posso ler sobre a parte do ensinamento oral dele? Bom, existe um livro que é fundamental, que é o livro do Giovanni Reale, que se chama Por uma Nova Interpretação de Platão. Os dois livros fundamentais sobre Platão no século XX foram o livro do Paul Friedlander, Platão, que existe numa tradução inglesa e outra tradução italiana. Alguém deveria publicar isso no Brasil, embora seja um livro de 1.000 páginas, custa muito dinheiro, mas alguém deveria publicar. E o livro do Giovanni Reale, Por uma Nova Interpretação de Platão, que ele conseguiu, juntando todos os depoimentos existentes, fazer uma construção mais ou menos conjetural do que teria sido o ensinamento oral. E é, de fato, o ensinamento que fecha todo o conjunto do Platão. Né? É a chave de abóbada, por assim dizer. Então, é um livro indispensável. Murilo Amaral pergunta. Com esse problema das pessoas colocarem PSDB e PMDB como representante da direita e posteriormente se frustrarem com isso, não acaba ou acabará resultando em uma mudança forçada em busca de algo, como o movimento conservador que está crescendo no Brasil? Você cometeu um erro de digitação aqui que é altamente revelador, mas depois o movimento conversador. Não está errado. Então, bom, é possível que isso aconteça, mas aí voltamos ao tema que eu comecei a falar. Quer dizer, agora só sobraram, vamos dizer, metas impessoais. E essas metas impessoais, elas têm que ser combatidas, derrubadas primeiro no campo cultural, para depois virar uma corrente política respeitável. Não é isso? Então, o grande problema é que o pessoal da esquerda dominou de tal modo o meio cultural que todo mundo é escravo mental deles. Outro dia eu não vi aquela conferência do general Etchegoyen, e todo mundo acha, ah, grande especialista, assim. O homem começa dizendo assim, a Guerra Fria até hoje atrapalha a nossa visão do quadro internacional. Ele diz, opa, como que a Guerra Fria pode atrapalhar, né? A Guerra Fria não é um ponto de vista, a Guerra Fria não é uma interpretação dos acontecimentos, ela era o próprio acontecimento. E um acontecimento não traz consigo nenhuma concepção descritiva pronta, depende da concepção descritiva que você faça. Então ele está confundindo o fato com o ponto de vista interpretativo, que é um erro assim, elementar, um analista desse porte não pode fazer isso aí. Então, acontece que no Brasil, toda a tradição universitária sobre Guerra Fria é a seguinte: a Guerra Fria não existiu, ela era uma ideologia criada pelos americanos. Até eu comentei, tem um livro de um tal de Rodrigo de Sapato. O seu Sapato, ele escreve um livro chamado Em Guarda contra o Perigo Vermelho, e ele analisa toda a propaganda anticomunista no Brasil de 30 anos, sem levar em conta o comunismo. Então é como se fosse uma propaganda contra o nada, foi tudo uma coisa inventada. Quer dizer, enquanto isso, os comunistas não ocuparam metade da Europa, né, não tomaram a África de assalto, não fomentaram o terrorismo islâmico, os comunistas não fizeram absolutamente nada. É tudo concepção ideológica. Então, na cabeça deste general, a Guerra Fria é um discurso ideológico. Não era um fato que estava acontecendo e sobre o qual havia, evidentemente, duas interpretações ideológicas de um lado e do outro. Então, ver até que ponto, vamos dizer, hegemonia é uma coisa séria. Porque você só tem bibliografia de uma certa maneira. Você não tem nem os dois lados para você comparar e você obter a descrição. Então, outro elemento básico é a história de que o golpe começou em Washington. O título do livro do Edmar Morel, que foi lançado logo depois do golpe, ele se impregnou na mente brasileira de tal modo que todo mundo acredita nisso. E até hoje eu estou esperando que me mostrem um único agente da CIA lotado no Brasil na época. E como que a CIA pode tramar um golpe do Brasil se não tem um único agente permanente ali? É tudo feito por telepatia? Não é isso? No entanto, agora vai sair o livro do Mauro Abranches, presta atenção, mostrando a enormidade de agentes da KGB que estavam no governo e na mídia brasileira na época, nome por nome. Então, a KGB não fez nada, mas estava cheia de agentes. E a CIA fez tudo, mas não tinha nenhum agente. Então, é claro que é uma falsificação infantil, pueril. Por que que até Milico acredita nisso? Eu digo por quê? Eu conheço bem Milico, convivi com eles bastante no Brasil. Milico vive dentro do quartel, só conversa com outro Milico, não tem traqueiro social. Então, quando ele se vê frente ao público geral, um público, digamos, de jornalistas ou de atrizes de TV, o Milico cai de joelhos. Tem um complexo de inferioridade intelectual horrível, todos eles tinham. Então, eles se baseiam, né? O próprio general Etchegoyen, historiador básico que ele segue, Hobsbawm. E o que é isto? Então, o Hobsbawm é assim, é um sujeito estalinista, professo. Cuja obra inteirinha é uma falsificação. Falsificação muito bem feita, mas falsificação. É um historiador que não pode ser levado a sério de jeito nenhum, a não ser como agente. Então, você estudar o Hobsbawm é como você estudar Lenin. As interpretações que Lenin faz da economia da época, né? O imperialismo como a guerra como instrumento imperialista para conquistar mercado. Você já viu alguém conquistar mercado matando os consumidores? No entanto, Lenin vendeu essa teoria, todo mundo comprou. Aí nós chegamos lá, matamos todo mundo e depois nós vendemos para os cadáveres. Quer dizer, uma ideia idiota, mas que que funcionou como símbolo aglutinador. Né? Então, a obra do Hobsbawm é também símbolo aglutinador, e como tal, muito bem feito. Só que ela faz parte da peça, ela não é uma análise crítica da peça. É? As falas de Otelo ou de Hamlet não são análises críticas da peça Otelo e da peça Hamlet. É? São parte da peça. Agora, veja, outro dia eu lembrei isso aí. O pessoal que faz interpretações filosóficas baseadas na Bíblia, na doutrina da Igreja, comete o mesmo erro. Por quê? A fala de Deus não é uma interpretação da realidade, não é uma teoria. É? Ela é a própria realidade, é a própria estrutura da realidade, faz parte da realidade física. É? Vocês um dia façam essa experiência, que eu fiz há mais de 30 anos, deu certo. Estudar os 10 mandamentos não como texto normativo, mas como texto ontológico. Ele não está dizendo que o homem deve ser assim, ele está dizendo que o homem é assim. Amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer o seguinte: se você não ama a Deus, você não ama mais nada. Isso não porque deva ser assim, mas porque é assim. Nós nos amamos uns aos outros através de Deus. Se Deus não está presente, não há amor. Né? Então, não é que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, é que de fato o amamos. E se não o amamos, então não amamos mais ninguém. E assim por diante. Né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Eu digo, bom, mas se você não ama nem um pouco você mesmo, como é que você vai amar o próximo? É? E como é que você pode amar o próximo mais do que a si mesmo, sem você fazer o mal a si mesmo em nome do próximo? Isso é, você sujar o próximo. É? E assim por diante. Poderia analisar os 10 mandamentos. Eu fiz isso 30 anos atrás e cheguei à conclusão falando: isso aqui não é normativo. Isso não é um texto de moral. Isso é a estrutura da realidade, meu Deus do céu. E tudo, cada palavra que está na Bíblia é a estrutura da realidade. É? Nada é normativo, nada é moral e nada é doutrina ou teoria. Então, se você faz uma filosofia deduzida do texto sacro, da doutrina da Bíblia, você está reduzindo Deus a um filósofo. Um filósofo melhor que os outros, evidentemente, mas um filósofo. Agora, do mesmo modo, eu digo assim: as ideias de Trotsky, ou de Lenin, ou de Mussolini, ou do pessoal impeachmentista, ou do Reinaldo Azevedo, não são teorias, são parte da realidade. Né? Agora, qual é a diferença entre vamos dizer, o discurso divino e o discurso deles? Né? É que o discurso divino é a estrutura da realidade e eles são aspectos da realidade. Né? Aspectos muito pequenos da realidade, que você mesmo precisa compor num conjunto para entender. Agora, no caso do verbo divino, você não precisa compor nada porque já vem tudo na ordem e vem com o senso de totalidade. Né? Então, mas se o pessoal erra até ao interpretar o texto divino, como é que não vai errar interpretando as falas dos políticos e, sobretudo, quando querem saber o que que o político tem por trás? Eu digo, você nunca sabe o que o político tem por trás, qual é a intenção secreta do cara. Nunca na vida você sabe isso. É? O que você pode saber é o seguinte: se você estudar, por exemplo, o movimento comunista no seu todo, ler bastante a respeito, você vai ver que é uma série de técnicas que são recorrentes e que dificilmente aparece uma nova. Quando aparece uma nova, como por exemplo apareceu com Antônio Gramsci, eu digo, nem Antônio Gramsci era novo. Tudo que Antônio Gramsci escreveu, Stalin já estava fazendo. Negócio da Revolução Cultural, eu digo, né, o Gramsci estava lá na cadeia inventando a Revolução Cultural, Stalin já estava fazendo a Revolução Cultural aqui nos Estados Unidos. Né? Leia o livro do Stephen Koch, Double Lives, vocês vão ver que na década de 20 ele já pensava isso. Na década de 20 ele já pensava em tomar a igreja por dentro. É? Coisa que a Gramsci veio a recomendar, escreveu na década de 30, mas ninguém leu na década de 30. O Gramsci foi publicado depois de 1950. Então, isso quer dizer, o Gramsci chegou com 30 anos de atraso. Então, praticamente tudo que está no movimento comunista, quem inventou foi Karl Marx, Lenin e Stalin. É? Trotsky nem inventou nada, coitado, só apanhou. Então, se você estuda essa massa de documentos, você vai ver que há, quer dizer, procedimentos recorrentes, sempre os mesmos. Um deles é assim: é a mudança de 180 graus do discurso do dia para a noite. Agora, por exemplo, o PT está com o discurso de que o governo Temer é ilegítimo. Ora, eles estão se prevalecendo da ilegitimidade do governo Dilma para sujar o governo Temer. Isto é comum, quer dizer, limpar-se na sua própria sujeira, atribuindo-a ao adversário. Isso aí é recorrente. Tem vários procedimentos que são recorrentes, eu já expliquei vários deles. Então, não dá para saber o que tem por trás da cabeça do Lula ou do Zé Serra. Mas uma coisa eu sei, nenhum deles é um gênio da estratégia. Nenhum deles inventou truque novo. Então, eles vão copiar os de sempre. Faça o que fizer, vai copiar esses expedientes de sempre. A não ser que um deles seja o Stalin ou seja o Antônio Gramsci, que eu não acredito que seja. Então, isto é possível fazer. E aí, se você faz isso, você está na esfera científica. Não é isso? Mas, se você quer conjeturar intenções secretas na cabeça do Michel Temer, da Dilma, do Lula, você está, vamos dizer, na especulação jornalística diária. E no Brasil isso é uma tradição. Né? Caras que assim, que falam, vou decifrar o discurso do seu fulano de tal. Ah, isso aí, meu Deus do céu, desde que eu entrei no jornalismo eu lia isso todo dia. Quer dizer, ah, vocês têm que aprender a ler o discurso do político, porque ele quer dizer tal coisa assim, assim, assim. Bom, você pode fazer isso, por exemplo, do ponto de vista psiquiátrico, né, que é a técnica do Dr. Robert Langs. Então, ele vai interpretar o discurso como, vamos dizer, sinal de um estado psíquico determinado. Isso é possível com uma técnica psiquiátrica firme. Mas ele não vai deduzir a política secreta do cara, ele não vai fazer isso. Né? Você pode, por exemplo, dizer, olha, por esse discurso aqui, já estava educando o cara, um psicopata, mentiroso, tá bom. E daí? Será que ele é um psicopata? Mas o que ele está tramando mesmo? Jamais vamos saber. Porém, no conjunto, se você analisar o movimento como conjunto, aí sim você percebe certas linhas de força que são permanentes. Por quê? Porque o definem. Então, o socialismo, o movimento socialista, ele nasce como uma mentira. O socialismo é a unificação de poder político e econômico. Quando que isso poderá fomentar a igualdade? Jamais. Por definição, está na definição mesmo. Dizendo, nós pegamos poder econômico, botando a mão da classe política. Falou, agora nós estamos ferrados mesmo, porque antigamente o cara ou tinha dinheiro ou tinha poder político. E a gente sempre podia jogar um contra o outro. Não é isso? Agora mesmo eu estava assistindo a biografia de Richard Wagner. Richard Wagner viveu disso. Né? A autoridade o perseguia, ele corria para os milionários. Os milionários perseguiam, ele corria para a autoridade. Então, isso aí só é possível no capitalismo, meu filho. No socialismo, não. Então, o cara que promete realizar a igualdade por meio de uma elitização sem precedentes, é claro que ele está mentindo. Então, o discurso socialista será sempre, sempre falso. Né? Mas sem sombra de dúvida. Né? E outros discursos aparentados, né, certo? Derivados dele, como o discurso fascista, também serão. Num outro nível, de uma outra maneira. Se você reparar, mas esses discursos são discursos nacionalistas que destroem a própria nação. Não é isso? Mussolini fez isso. Perón fez isso. Hitler fez isso. Todos fizeram. Então, é uma espécie de nacionalismo masoquista. Agora, eu nunca vou cessar de repetir, o meu discurso não está no nível dos militantes, dos analistas diários, do jornalismo. Não está, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo um esforço monstro para descrever as coisas como elas realmente estão com toda a sua complexidade. Não adianta você ler dois posts meus do Facebook e querer deduzir a minha filosofia política dali, como a maior parte do pessoal faz. É isso? Então, por exemplo, você quer ver um sujeito ignorante? É o sujeito que reclama dos meus palavrões. Mas só tem palavrão nos posts do Facebook, nos meus livros não tem? Se o cara reclama do palavrão é porque ele só lê post do Facebook. Então não é uma pessoa cuja opinião interesse. Não é isso? Também no Brasil existe o seguinte, se você diz palavrões, né, então... Bom, então você é um sujeito agressivo. Se você é um sujeito agressivo, então você só pode estar na direita truculenta. Quer dizer, que vão confundir o estilo literário do negro com uma posição política. Essa é uma coisa tão pueril, tão boboca, que eu mesmo, eu confesso, não estava preparado. O nível de imbecilidade brasileira, às vezes eu me vejo, ah, não, ele é muito inventivo, ele inventa umas coisas que eu mesmo não podia prever que fizessem isso. Mas, Então, não esqueço essas análises. Esse tipo de análise de miudeza, isso aí não adianta nada. O sujeito que faz ele quer parecer esperto. Eu sei tudo que está por trás. Tá? Ninguém sabe o que está por trás. Então eu não sei nem o que está por trás de mim mesmo. Né? Às vezes eu mesmo me engano. Quanto mais o outro, né? Aqui, Osmar Júnior disse: comecei o um movimento Universidade de Direita, União de Conservadores e Liberais Pé no Chão. Isso na UNB, epicentro da esquerda universitária, UNE, UJS, PT, PSOL. Meu objetivo é formar uma militância forte com trabalho intelectual, análise de conjuntura, estudo comunismo, formação de quadros políticos universitários, treinamento de debates, etc, etc. Bom, você está treinando líderes para atuar numa democracia estabelecida, consolidada, como os Estados Unidos? Aqui, por exemplo, a arte do debate é muito importante, né? No Brasil, é mais importante você saber fazer uma panfletagem, você fazer um piquete em porta de fábrica, você distribuir literatura clandestina, tá certo? E aprender artes marciais, né? Então, começa por aí. Não se prepare para agir numa situação idealizada, né? Por exemplo, para haver um debate, é necessário haver um mínimo de consciência, né, do que é um argumento válido ou inválido. Se você põe, sei lá, William Lane Craig para discutir com Richard Dawkins, ambos sabem o que é um argumento, né? E quando o Dawkins é pego de calça na mão, ele percebe que foi pego de calça na mão. Agora, no Brasil, você acha que o Lula percebe? Né? Você acha que a Dilma percebe? Você acha que o Temer percebe? Não. Isso quer dizer que você desmantela o argumento dele, o cara repete a mesma coisa em Parto do Colosso. Porque a discussão não está, vou dizer, no nível da argumentação racional. Está no nível do desempenho teatral. Na melhor das hipóteses, né? Então, eu penso assim: o que era a formação da militância no Partido Comunista? Ninguém ali aprendeu a debater. Na verdade, eu só conheci no Partido Comunista três caras que estudavam Karl Marx e Lenin, que era eu, o Nabokov de Brito, que era um homem de 70 anos de idade, e o Roberto Negrão de Lima, que era um jovem gênio, não sei o que foi feito dele. Então, nós estudávamos Karl Marx. O Rui Falcão e o Zé Dirceu, eu acho que eles leram o Manifesto Comunista no máximo, que é um texto de 40 páginas. Não entendiam nada de marxismo Lenin, mas eles entendiam do que da atividade militante. Então, naquela época, todos tivemos esta experiência. Nós todos fizemos panfletagem, nós todos distribuímos literatura clandestina, nós todos fizemos piquete em porta de fábrica, nós todos enfrentamos a polícia em passeata, nós todos escondemos fugitivos e armas. Nós tínhamos toda essa prática, né? Se você não tiver isso, você não vai poder concorrer com eles. Então, prepare-se, né? Quando eu disse, quando eu me ofereci para formar líderes aqui, eu queria trazer os caras aqui para ensinar essas coisas e muitas outras, que eu não posso nem dizer, né? Depois, ah, você pode dar esse curso por internet. Falo, não, não, não, não, não. Essas coisas você ensina em particular. Porque se o outro já sabe o seu truque, então ele pode neutralizar o seu truque. Não apareceu ninguém até hoje. Ou seja, toda a direita brasileira não tem dinheiro suficiente para mandar 10 neguinhos para cá. Então, não esqueçam também que todo esse pessoal da Nova República, uma das funções básicas deles é passar para as pessoas a ilusão de que nós estamos numa democracia normal. De que aquilo ali é assim, nós estamos em Londres, é um debate do Partido Trabalhista com o Partido Conservador, né? É Margaret Thatcher discutindo com, sei lá, com um homem do Partido Trabalhista. Assim não dá, gente. Né? Eu falo, nossas instituições estão funcionando? Eu falo, sim, elas estão funcionando, é. Por isso mesmo nós estamos ferrados. Elas funcionam para isto que está aí. Elas foram feitas para isto. Elas foram feitas para conservar o pessoal do estamento burocrático do poder para sempre. Aconteça o que acontecer. Tá certo? Então, as chamadas virtudes democráticas, elas representam uma coisa nos Estados Unidos, na Inglaterra, outra coisa completamente diferente no Brasil. No Brasil, eu só acredito em democracia se o sujeito entender que não há democracia no Brasil e que tem que existir. Eu acho que é uma democracia, nós temos que fazê-la. É? E a democracia, o que é? É o governo do povo, meu Deus do céu. É? Agora, no Brasil, qualquer decisão popular é ignorada. Você não viu o que aconteceu com o plebiscito das armas? Você não viu o que acontece hoje com política de gênero? 100% do país está contra e a coisa é imposta? Você vai dizer que isso é democracia? Você está brincando comigo? É? Então, não é que eu seja a favor ou contra a democracia. Eu sou a favor, mas não sou um grande entusiasta da democracia. Eu acho que a democracia é um regime suicida. Tá certo? Mas mesmo assim, é claro que eu prefiro estar numa democracia do que no outro regime. Então, se querem uma democracia no Brasil, vocês têm que tirar o poder do estamento burocrático e passar para o povo. Né? Claro que depois vai se formar outra classe política, mas a classe política tem que estar com rédea curta. Né? Agora, no Brasil, você não tem nem o recall, você não tem como tirar, você manda o sujeito para Brasília para ele ficar lá eternamente. E ele já está em Brasília, está inacessível. Ora, na hora que retiraram a capital de uma cidade que era o centro cultural do país e botaram no meio do mato, para que foi? Para que você acha que foi, meu Deus do céu? Hã? Foi para democratizar? Ou foi para tornar os caras de Olimpo inacessível? É claro. Você pensar muito, mas você, ah, mas eu gosto tanto de Brasília. Fala, pô, o deserto, exatamente. Então, é para interiorizar o desenvolvimento. Eu digo, mas como interiorizar o desenvolvimento? Onde estava o desenvolvimento do país no tempo do JK? Estava em São Paulo, a indústria automobilística. Hã? Não interiorizou. Quantas de indústria automobilística tinha lá no meio do deserto? Nenhuma. E isso foi a base do progresso no tempo do JK. Ele fez muito bem de incentivar a indústria automobilística, foi ótimo. Só que estava tudo em São Paulo, não tinha nada a ver com Brasília. Hã? Brasília começou, aquela área do país começou a progredir depois que o governo deu um monte de terra para o PT, para o MST. O MST não conseguiu fazer nada, ela começou a vender e os fazendeiros gaúchos compraram. Compraram, foram para lá e começaram a plantar soja. Espera aí que meus cachorros escaparam aqui. Ah, deixa ela aí mesmo. Sem não atrapalhar. Então, o desenvolvimento daquela área lá começou graças, 40 anos depois, graças aos plantadores gaúchos que compraram as terras que o MST jogou fora. Com a coincidência, né? Então, essas coisas assim tão simples, né? Mas que violam os símbolos. Brasília foi um símbolo. Então, todo o entusiasmo para Brasília também foi um símbolo aglutinador de um movimento que nascia do quê? Do getulismo. Foi a glória póstuma do getulismo, através do JK. Né? Então, até hoje nós pagamos. Você vê, se o governo estivesse no Rio de Janeiro, ele caía em 24 horas. Como caiu, Buenos Aires, né? Então, você vê, na Colômbia, o Juan Manuel Santos já traiu o povo já está tudo na rua para botar ele para fora. Né? Agora, aqui você faz uma manifestação em São Paulo e até para isso chegar em Brasília. Né? É que nem o Kim Kataqoquinho, vamos andando até Brasília. Espera apenas 3 meses, fica aí na rua durante 3 meses, daqui a 3 meses eu volto. Quer dizer, escuta, gente, continue dando ouvidos para Reinaldo Azevedo, Marco Antônio Villa, Janaína Pascoal. Todas essas vocês vão se ferrar, como se ferrar, já se ferraram. A sua vitória foi uma vitória de Pirro, ao contrário, você ganha, mas não leva. Né? Com o risco da Dilma voltar, meu Deus do céu. E agora ficou assim: você não pode se posicionar perante o governo. Então, bom, restam as causas impessoais contra o banditismo, contra o narcotráfico, né? Contra a sexualização das crianças nas escolas, essas coisas do programa cultural que o povo brasileiro, vamos dizer, preza essas causas. O povo está realmente revoltado com tudo isso. Só que sumiu o símbolo. Mesmo? Quer dizer, você tirou o rótulo do veneno e bebeu o veneno. João Gabriel pergunta, em seu livro Aristóteles e Nova Perspectiva, o senhor fala logo no primeiro capítulo, a chave da compreensão, e no caso, em termos de compreensão de um filósofo, né? O ato de entender e captar a unidade do pensamento de um homem desde as suas próprias intenções e valores. O senhor já deve ter dito algo a respeito, mas como no momento ignora a resposta certa, pergunto, quais são as intenções e valores que dão unidade ao seu pensamento? E se fosse conveniente dar um nome ao seu pensamento, que nome daria? Eu não sei que nome daria, mas eu acho que as intenções são exatamente essas que eu tenho explicado aqui. O Brasil tem um problema de desprezo pelo conhecimento, né? E apego excessivo aos símbolos do conhecimento. Da onde vem o culto dos diplomas? Né? Esse diploma é um símbolo de conhecimento, não conhecimento. Não é isso? É. Se você vai ver, a cultura brasileira foi feita quase inteira por autodidatas, porque não tinha universidade que prestasse, e não tem até hoje. Então, e no entanto, o pessoal se apega, vamos dizer, a um símbolo. E assim por diante, isso já foi caricaturado abundantemente na literatura brasileira. Mas o pessoal não lê a literatura brasileira, então não sabe que estão repetindo cacoetes já de velhos de muitas décadas. Não é isso? E por outro lado, uma coisa que sempre me preocupou e que acho que foi uma das inspirações do meu trabalho foi o problema, vamos dizer, da consciência individual e da alma individual, da alma imortal humana. Não é isso? Eu acho que tudo gira em torno disso. Você veja, nós temos uma alma que é um conjunto de capacidades, um conjunto de forças. E nós temos, por outro lado, o nosso pensamento. O pensamento é tudo aquilo que nós elaboramos a partir de códigos aprendidos, a começar pela linguagem. Qual a relação exata entre alma e pensamento? Você pode ver que todo o mal humano não vem diretamente da alma, vem do pensamento. Ou seja, a sua alma tem uma forma. Esta forma é constante, é a mesma desde que você nasce, desde que você morre. Essa é a sua identidade. Ela não é acessível aos sentidos, mas ela é uma pré-condição para que você aprenda algo através dela, algo dela pelos sentidos. Então, esse problema é quem é a pessoa, vamos dizer, em termos constantes. O verso do Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité le change. Todos nós somos alguém perante Deus, perante a eternidade. Tá certo? Qual a relação entre isso e a psique no curso do tempo? Como que uma coisa mexe com a outra? Esse é um tema fundamental. Terceiro tema, quer dizer, o primeiro foi ditado por uma situação local brasileira. O segundo ponto que me chamou, um terceiro ponto que me chamou a atenção, ainda com relação à consciência, foi que praticamente toda a tradição moderna na filosofia deprecia o valor da consciência humana. Toda ela tenta fazer dela um resultado do inconsciente, do id, ou da luta de classes, ou disto, ou daquilo, ou das estruturas da linguagem, etc, etc. E, ao mesmo tempo, você vê os governos fazendo uma força desgraçada para dominar a consciência humana e manipulá-la. Eu digo, mas, escuta, se a consciência não é nada, se ela é apenas um epifenômeno de outra coisa, para que tanto esforço de controlar? Então, aí existe algum enigma que faz parte da estrutura da cultura moderna. Não é isso? Um quarto tema foi o das origens da modernidade. Porque toda a história da origem da modernidade está toda falsificada. Então, tudo é transmitido para nós pela forma de lendas urbanas. A formação da ciência moderna, da democracia moderna, quer dizer, a reforma protestante, aqui nos Estados Unidos, sobretudo a reforma protestante de origem à democracia. Quando você vai ver, não foi nada disso. Eu digo, mas meu Deus do céu, são 4 séculos de propaganda. E nós precisamos contar a história direito para saber onde nós estamos. Então, fazer uma espécie de revisão da história moderna. Claro que eu não consegui fazer isso no, na sua totalidade, como eu gostaria de ter feito. Mas, se você pegar, por exemplo, meu livro sobre Maquiavel, é parte disso. E o livro sobre Descartes também. As duas histórias foram contadas de maneira totalmente errada. Então, tem várias linhas de força, vamos dizer, que representam, de algum modo, vamos dizer, a minha intenção. Em todos esses casos, a intenção era sempre essa. Eu quero saber o que está acontecendo, um raio de coisa. Hã? Esse é o problema. Desejo ver claro, entender o que está acontecendo. Isso aí é uma obrigação, no mínimo, para você ser fiel a dignidade da inteligência humana. Né? Pensa bem, o ser humano é capaz de conceber certas ideias, ele tem alguma concepção do infinito. Eu digo, como é que você vai explicar, essa capacidade de conceber, ainda que vagamente, o infinito dentro de uma concepção da evolução animal? Quer dizer, o ser humano tem tantas capacidades que de nada servem evolutivamente e que não tem como explicar pela evolução, que é necessário você admitir que o ser humano é alguma coisa. A questão da, vamos dizer, da identidade permanente. Não é isso? No curso sobre a imortalidade, eu expliquei alguma coisa sobre isso. Né? Outro dia apareceu um sujeitinho aqui, é uma gravação de 2014, discutindo com o livro do Mário Beauregard, e achando que ele. Bom, vamos supondo-se que ele desmentisse todo o livro do Mário Beauregard, dizendo: o que é que isso me afeta? Eu citei o livro do Mário Beauregard uma vez no programa de rádio. Né? E assim, eu bato o Mário Beauregard para dizer que bati no Olavo. Mas lá pelas tantas, né, ele diz: esse Mário Beauregard é uma besta, porque ele diz que a nossa consciência não está no cérebro, porque nossa identidade pessoal permanece enquanto todas as células do cérebro se mudam. Ele disse: ora, mas se você mudar todas as telhas de um telhado, ele continua tendo função e padrão de telhado, então é o mesmo telhado. Ele disse: ah, e padrão é material, por acaso? Padrão forma é material? O sujeito não entende isso, eu falo: bom, então não dá para começar a conversar com ele. O sujeito não entende que a forma é imaterial. Então, como continuar a conversa? Não dá. Então, o resto do cara disso não interessa, porque ele não é ignorância elenca, ele não sabe do que nós estamos falando. Então, é claro que ele não entende o argumento do Beauregard ou qualquer outro argumento similar. Então, essas coisas, vamos dizer. Tem certas concepções que elas realmente imbecilizam o ser humano. E uma das concepções que mais imbecilizam é aquela distinção que é feita pelo Dr. Rupert Sheldrake. Quando ele fala ciência, ciência quer dizer duas coisas completamente diferentes. Ciência, por um lado, é um conjunto de métodos para investigação. E ciência, em segundo lugar, é uma concepção do mundo, uma ideologia. Não se trata de você falar de ciência e cientificismo. Essa distinção não pega. A palavra ciência é usada para as duas coisas. Não é isso? Então não se trata de distinguir entre uma ciência que é nobre e um cientificismo. Eu digo, porque está todo mundo metido no cientificismo. Praticamente todo mundo, os melhores estão. Junto com isso vem vamos dizer, um conjunto de pretensões abusivas, por exemplo, as pessoas não perceberem que, vamos dizer, os regimes totalitários e a opressão humana simplesmente não existiria sem a ciência. Hã? Por questão dos meios de ação. Não é isso? Quer dizer, hoje qualquer governo, por mais democrático que ele seja, ele tem meios de ação sobre o cidadão que os maiores tiranos da antiguidade jamais sonharam. Átila o Huno jamais pensou que ele poderia ouvir a conversa das pessoas à distância. Né? Ou que poderia, através de um teclado, descobrir, ler toda a correspondência do outro. Ninguém pensou nisso. Então a distinção entre democracia e ditadura se tornou uma coisa meio evanescente. Por quê? Por causa de um fator material chamado meios de ação. Esses meios de ação todos foram criados pela ciência. Não tem nenhum que não seja. Então, isso significa que a ciência tem uma autoridade não de tipo cognitivo, mas de tipo político, é um poder. E ela tem que ser analisada dentro disso. Então, nesse sentido, muita coisa que é da ideologia científica, da crença, da ciência como crença, não é ciência. Não é descrição do estado de coisas, é parte do estado de coisas. É discurso de agente. Então, isso quer dizer que toda ela tem que ser reexaminada à luz disso. Não no sentido, vamos dizer, pós-modernista, que também faz parte da. Também é um discurso de agente. Então, você vê, o Erich Wegener fez um esforço enorme para criar uma ciência política. E nós temos que continuar esse esforço, de qualquer jeito. É possível uma ciência política, é possível o conhecimento objetivo da realidade, desde que você se posicione em face dos discursos de agente de uma maneira francamente opositiva. Você pode até ajudá-las, mas elementos do que você disser serão aproveitados aqui ou ali, mas você tem que estar toda hora se limpando disso. E é exatamente o que eu estou tentando fazer aqui hoje. Felipe Rizzo, ah, se eu acho que o Bolsonaro foi eleito, ele sobreviveria no Congresso, ele poderia impulsionar a revolução cultural, isso vai fortalecer uma nova cultura no Brasil. Olha, eu acho que nenhum presidente pode fazer isso. Ao contrário, eu acho que se ele subir sem que haja feito antecipadamente uma revolução cultural, ele será frito lá em cima. Boa pergunta, William. Se no Brasil imperasse o mais estrito direitismo, o senhor se sentiria tentado a fomentar algum pensamento de esquerda? Bom, eu não sei se isso aconteceria, principalmente porque não existe o direitismo como ideologia, isso é importante. Existe uma ideologia de esquerda que é mundial, ela tem, claro, seus conflitos internos, mas ela tem um padrão de unidade. Existe uma internacional comunista, uma internacional direitista nunca existiu nem existirá. Quer dizer, você tem direitismos soltos, inconexos e, às vezes, radicalmente incompatíveis. Se você pegar, sei lá, o conservadorismo britânico e o fascismo, fala, não tem medida comum, não tem acordo ali. Né? Não pode esquecer que, tanto na Inglaterra quanto na França, quem primeiro combateu o nazifascismo foram os conservadores. Os esquerdistas queriam fazer aliança, queriam apaziguar, passar a mão na cabeça do Hitler, e se não fossem conservadores lutando até o fim. O Hitler teria tomado conta de tudo. Né? Então, as duas coisas podem ser colocadas na direita, do ponto de vista da esquerda. Né? Pode até dizer que os conservadores são fascistas. Pois não. Bom, no vocabulário esquerdista tudo é permitido. Então, eu realmente não sei responder essa pergunta. Mas, por exemplo, é possível dizer coisas que serão interpretadas como esquerdistas. Então. Por exemplo, não tem aí o sujeito que disse que eu estou querendo a volta da Dilma? Né? Só porque eu disse que o impeachment ia dar exatamente o que deu? Né? Então, do ponto de vista dele, ele vai me desenhar, né, com a projeção inversa do que ele ama, eu vou virar o que ele odeia. Pronto. Só que tudo isso aí faz parte do delírio, faz parte do estado de coisas, não pode ser levado em conta como descrição da realidade. Né? Mais perguntas aqui sobre a candidatura a Bolsonaro. Né? Olha, eu tenho muita simpatia pela pessoa do Bolsonaro, pela família dele, etc, etc. O que pensar da candidatura dele? Até hoje eu não sei. Então, em primeiro lugar, eu não acho que a candidatura a presidente pode mudar realmente essas coisas. Isso é também, de novo, se apostar num símbolo. Eu acho que a coisa básica, ontem como hoje, é primeiro a luta cultural e segundo a formação de líderes políticos, criar uma nova classe política. Não é simplesmente trocar os caras que estão no Congresso, porque o Brasil já tem uma das mais altas taxas de rotatividade da classe política e não adianta nada. Né? Então, ali no Congresso não é o caso assim, de uma maçã podre que apodrece as outras. Não, são todas maçãs podres que apodrece uma maçãzinha boa que cai lá no meio. Tá certo? Então, nós temos que mudar o próprio processo de formação da classe política. Não pode ser como está sendo, né? Então, tem milhares de hábitos que estão arraigados na política brasileira, eles têm que ser quebrados, que são os hábitos do estamento burocrático. Então, toda a política partidária, vou dizer, ela toda tem que ser demolida. Só tem um jeito, eu já falei, mas o pessoal parece que não liga muito. O Brasil precisa de uma democracia plebiscitária durante algum tempo para que o povo decida as suas instituições. Isso nunca aconteceu. Né? Aconteceu nos Estados Unidos, onde os caras que estavam liderando, eles não faziam senão ecoar aquilo que eles tinham ouvido na sua comunidade de origem. Tanto que, lê o livro do McLaughlin, A História Constitucional dos Estados Unidos, eles não inventaram uma única lei nova. Todas as leis eram que já estavam sedimentando o costume. Então, pegar os usos e costumes do povo brasileiro e respeitá-los e transfigurá-los em lei. É isso que falta fazer no Brasil. Se vocês querem uma democracia, se não quiserem também, como diz, não dá nada a ver com isso. Querem fazer outra coisa, façam. Mas se quer uma democracia, a democracia é isto. Você tem que começar a levar a sério as convicções do povo. Então, se o povo acha que todo mundo tem que ter armas, acabou a conversa. Se o povo acha que não quer sexualização das crianças nas escolas, acabou a conversa. Você tem que obedecer o povo, meu Deus do céu. Você pode não gostar do que ele está falando. Mas ou é governo do povo ou não é. No Brasil nunca foi, nem por um único dia. Sempre foi o estamento burocrático. Leia um livro do Raimundo Faul e o do Paulo Mercadante, A Consciência Conservadora no Brasil. Sempre assim, aquela elite que ela faz um acordo e termina tudo em favor dela sempre. Então, o movimento de março de 2015 mostrou que o povo tem consciência do estado de coisas. A massa tem consciência. Ela sabe o que quer, né? Só que ninguém quer ouvir o que ela quer. Todo mundo quer fazer outra coisa. Em março de 2015, eu mesmo escrevi: não liderem nada, sigam a massa. Façam o que a massa está exigindo. A massa estava exigindo que pusesse os políticos na jogada? Não, a massa estava afastando os políticos. Então a mensagem é muito clara: nós não queremos esses políticos. Nós queremos que a nossa vontade seja obedecida de maneira direta. Se os políticos não obedecem, nós temos que tirar esses políticos. Se os caras do STF, os juízes do STF não obedecem, tem que tirar todos. Tirar como? Eu sei lá como, tem o método ucraniano, deve ter outros métodos também. Sugeri que lesse os livros do Gary Sharp, falou, tem mil maneiras de você organizar, vamos dizer, a resistência pacífica, tá certo? E são maneiras que já demonstraram a sua eficiência. Mas é mais fácil você se apegar nos políticos e virar um deles, como Kim Kataqokinho, que o sonho da vida dele é virar vereador, assessor parlamentar, qualquer coisa. Ou seja, estamos caindo nos velhos vícios de novo. Velhos vícios implantados pelo estamento burocrático e frustrando a possibilidade do surgimento de uma democracia no Brasil. Então, essas escolhas, como diz o Dr. Zondi, as escolhas determinam o destino, meu filho. Só que tem escolha que você não pode voltar atrás. Essa escolha, optar pelo impeachment em vez da anulação da eleição, eu falo, bom, tem consequências, as consequências estão aí na nossa cara. E agora, se você anular as eleições, bom, você pode estar favorecendo até o Lula, você não sabe. Então, em 2015, a anulação da eleição era uma coisa que favorecia a nação inteira. Agora não sabemos mais, eu pelo menos não sei. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui. Não dá para ir mais, tem perguntas demais. Então paramos por aqui. Tem algum aviso? Acho que não tem, né? Então até a semana que vem, muito obrigado.